é falido, irmão. Nós somos prejudicados por diferenças sociais, por não sermos iguais. Então eu ocupo não trancado e disse irmão a mais. Injustiçado sem ao menos a chance de sua pele defender. E os justiceiros estão em liberdade, assassinando, roubando e aterrorizando a sociedade. E a justiça sempre escondendo a verdade. Por esse motivo muitos menores abandonados são humilhados, torturados e assassinados. E providências não são tomadas por quem fez a justiça resolver. Só se preocupa em se defender, em se defender. Esses são os contrastes, diferenças sociais, irmãos. Porque é evidente que esses homens fardados estão nas ruas agindo como mercenários, pedindo dinheiro em troca de proteção. Mas com esse modo de agir, esses homens fardados se sentem na total liberdade de invadir a nossa privacidade. E a nossa moral é contestada, mas minhas palavras não valem nada, porque eles são protegidos por um sistema judiciário falido. Liberdade e justiça, esse é o nosso ideal. Contra o sistema, justiça negra radical. Liberdade e justiça, esse é o nosso ideal. Contra o sistema, justiça negra radical. A crítica é generalizada, a justiça que sempre age de maneira errada, sempre jogando a culpa em quem não tem culpa, escondendo a verdade como muita falsidade da sociedade. E pensa que eles estão agindo, mas não. Em termos atuais, eles são iguais, manipulados pelos marginais. Nosso código penal já é falido, com a insegurança de todos, com ações dos bandidos que inventaram uma nova filosofia, que de fato são crimes, roubos e assassinatos. E assassinatos. Liberdade e justiça, esse é o nosso ideal. Contra o sistema, justiça negra radical. Liberdade e justiça, esse é o nosso ideal. Contra o sistema, justiça negra radical. A imprensa local não mostra a realidade, não sai nas ruas em busca da verdade. A imprensa escrita falada é órgão vital, que rebaixa cada vez mais nosso nível social, de tal maneira que as nossas fotos sejam sempre colocadas jornais. Sabe por quê, mano? Se liga então. Quando nós saímos das ruas, irmãos, sofremos grande discriminação. Por termos pele escura, eles acham que somos todos marginais e ladrões. Mas os poderosos ficam se omitindo, falando que acabaram com a nossa pobreza. Mas na verdade, irmãos, eles estão mentindo. A cada dia que passa, menores abandonados agem violentamente nos nossos grandes centros urbanos, roubando, matando, fugindo, mentindo. E muitas drogas consumindo, Liberdade e justiça, esse é o nosso ideal. Contra o sistema, justiça negra radical. Liberdade e justiça, esse é o nosso ideal. Contra o sistema, justiça negra radical. Mas com poucas palavras, eu, JNR, vou te alertar. Somos justiça negra radical e não queremos mudar nossa maneira de pensar, falar, andar, gesticular e protestar contra esses otários que fazem parte e apoiam com muita falsidade esse sistema falido, fudido que existe nesse mundo cão. Segura onde estão. Sistema falido, fudido, sistema falido, fudido. Sistema falido, fudido, sistema falido, fudido. Sistema falido, fudido, desse mundo cão.